pelas verdes os interesses se consagra. Fartura o que procura em tempos de vaca magra. Na ausência de clemência, financia várias quedas. Desvia dessas crenças, infeliz só com as moedas. Se na busca da fortuna, seu furor é contra os ricos. Nervoso a flor da pele, interfere seu psico. Sente cheiro de dinheiro, sintoniza pelo faro. Circuita no pajero, anistia é fato raro. Ousadinha em quantidade, estiga e liga os papagaio. Alicia menor de idade, a ficar de para-raio. Se esconde camuflado, arrojado calculista. Na bonde, nos coxinhas, só no golpe de vista. Especialista pra ter rixa, se afoga nas suas mágoas. Com as lixas faz seu carro, vira droga no parágua. Pega os quilos dos verdinhos, no segredo das pedritas. Na carga de brinquedo, pega estrada pra Floripa. Fica certo, tudo reto, dispara pras boate. Enche a cara na beira da praia de uísque, horse white. Taca boa, de boa, à toa, sem revolta. De balas, quatro portas, com as perversas na escolta. Não se importa com a frequência, sozinho, nem um sócio. Alto independente na gerência dos negócios. Faz a frente dos contatos, pelas vendas se encarrega. Passa para os morros, distribui no disco entrega. Com bombinho e fita grampo, problemas pra si próprio. Esquema nos conformes, sem chance pros microscópios. Habeas corpus, impede frustrações. Garante só colheita no jardim de cifrões. Pra conseguir tudo que sempre quis, queria a qualquer custo ser feliz. É todo que convive agora, o que é tarde pra sair fora. Trilhou a brisa de outro e diz, meu filho, eu já sabia, era o X. É todo que convive agora, o que é tarde pra sair fora. Pra conseguir tudo que sempre quis, queria a qualquer custo ser feliz. É todo que convive agora, fala além da conta, estrala na sirene, engana as ladies, pensa a ponta. Malandro das antigas, só mandinga ninguém toma. Já nasce com a ginga, soma ponto pro diploma. Confronta quem te apronta, contra-ataca pelas vaia. Maquiavélico, periférico, se preciso faz tocaia. Não leva para casa, desaforo de pilantra. Treinado em meias brasa, não joga toalha branca. Briga, chama os ninja, esquematiza no escritório. Assim da fina intriga, demarcando o território. Sabendo que pendeu pro lado errado, a raiva pesa. A mão que mata é a mesma mão que reza. Revés entre o calibre e o terço que o move. Sábio não se envolve, não resolve com revólver. Subúrbio, submundo, no céu a lua cheia. Ninguém quer ser o segundo, nunca foi bola de meia. A louca, fecha a toca, dessa sorte é tudo ou nada. A bruxa está solta, sobrevoa nas quebradas. Risada na calada, narigada com os noiados. Mais um chapéu atolado, encapuzado, bem armado. Vidrado, sonha alto, quer ser chefe na fronteira. Só festa, várias peças e nos bolsas pacoteiras. Sem massagem pros areia, pois a cena não é essa. Se ficar de cara feia, deixa baixo essas conversas. Arquiva essas viagens, se liberte da perpétua. Não viva sua vida entre cédulas e pétalas. Entre cédulas e pétalas. Pra conseguir tudo que sempre quis, queria a qualquer custo ser feliz. É todo que convive agora, o que é tarde pra sair fora. Trilhou a brisa de outro e diz, meu filho, eu já sabia, era o X. É todo que convive agora, o que é tarde pra sair fora. Pra conseguir tudo que sempre quis, queria a qualquer custo ser feliz. É todo que convive.